galáxias cantam de sua imensidão. E uma voz com som de glória ecoa em toda a criação. Do grão que faz a vida irromper, que o reino seja em nós.